170, no solo 20, libere direita na minha escuta. Prossiga Alfa Juliette Remota 13 do Bate 1. Alfa Juliette Remota 2222, o vento 130 graus, 109, autorizado pouso, pista 90. Pouso autorizado, 2222. Passarelo 2222, informação do extra-aero, caso não aviste o sinalizador, o mesmo está chegando aqui. Ok, o 2222. 1908, Papo 1, estabilizado? Agora sim, estabilizado azul geral 08. Cliente, uma boa frequência 1908, do sinal 95. Boa noite. Azul 6908, bom dia, tráfego avistado, autorizado cover, pista 10, vento 130 graus, 10 mais. 6908. Continua 1910, Scott Advance, descendo de Bala, Bama de Uá, Rosa, Scott Level 060. Azul 6908 no solo aos 33, libera direita, não me escuta. Prossiga Alfa Kilo, Pátio 3, remota 3, Lima. Direita Alfa Kilo, Pátio 3, 3, Lima, não se escuta, Azul 6908.

3 Lima. Dessa via chegando com a Mediana para o nível de voo 080. Tirou a mãe em azul conforme o indivíduo político. And it's 250 knots. It's clear direct to Duna position and descend to 3,000 feet, going to 2019. Duna position, 3,000 feet, 2019, clear to 3,000 feet, Duna position. Antenna 250 knots, and it's 1910. 3000 Duna position, 250 knots, 1910. Gol 9060, vai ser o tráfego, posição 12 horas e 12 milhas, and by 737, cruzando nível 080 para 3.010, com 2509. Negativo, com 9060, reduz a velocidade para 250 mais, decida utilizar até 4.010, que não dá uma 0 ou menor. E 520, um outro exato decida para nível de voo 050. Negativo, foi o papo, mandando isso até 4.6 e agora autorização para o sinal ILS. Não entendi, então, após o papo, mandei 4.6. Argentina 1910, vector 6, turn left, heading 020, intercept to onde head. Heading Argentina 1962. Gol 9060, interessa para sequenciamento, esquerda 030, e a nossa meta pronta é limitar para o localizador, aguardando já para o final do ano. Sim, esquerda 030, aguarda. Controle ciente, completa a aproximação, chama a torre na frequência 118 do sinal 95. 295, graças. Argentina 1910, are we clear to intercept the localizer? It's clear. Argentina 1910, reduce it to 180 knots, with one step short of five. Reducing to 170 knots, 1910. Pela 9060, autorizado a descida para 3.000 pés. Em redução para 2009, é o número 3. 3.000 pés. 3.000 pés. Vai estar reduzido aqui. 8.9. Afirma autorizar o uso do sistema essa prova, decido para 2006, que legal no 019, com estabilizado. Aí você para 2000, estabilizar, estabilizar. Continua a 9110, conforme sabes. Argentina 1910, estabilizar a localização. Rogers, contact to approach, contact tower 118, is 995. 118-95, 1-9-0-1-2. Tower, Argentina 1-9-1-0, good morning. Argentina 1910, good morning. Continue our approach and standing by, land clear to runway 10. Roger, continue approach, stand by for clear. Escuta Alfa Kilo Pátio 13, remota 2 Romeu no 592. Argentina 1910, clear to land, runway 10, the wind is 130 degrees, 13 knots. Capella 1910, 1910. Argentina 1910 on the ground at 50, turn your right, remain this frequency taxi via Alpha and Juliet gate 11. Turn right, Alpha, position 11, maintain this frequency, Argentina 1910. Bom dia, 9060 da Gol, passou a externa estabilizada. 19060, bom dia, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde pista livre. Guardado, 60. 4-0 se enche na torre frequência 198 do sinal 95. Então 3520, bom dia, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, o ajuste no 019. Amanhã pista livre com 1019, tá 3520. Aguarde cópia Brasília, nível 360. Deixa agora. 19060 no solo 54, libere a direita na minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Bem, direita Alfa, vai reportar no Juliette. Alfa, beleza. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 09 nós. Ele pousa no zero, tá 3520. Avião 47, cópia. Obrigado. Autorizado Brasília, rota Zulu 7, nível 360. Perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita. Transponder 5462, controle Salvador 120 decimal 8. Planejamento correto, portão 05, chame pronto, 19147. Prossegue Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette, portão 03, Alfa e Juliette. Voo 1192 após o R2 da TAM, na curta, autorizado ao IAM, mantém a cabeceira no zero. Ela chegou após o R2 da TAM e mantém a cabeceira no zero, 1192. Você chegou o texto para 3.7.8, ele é que foi autorizado, foi estabilizado. S2000, ILS X-Ray, reportarei estabilizado, voo por ano 72. Libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 07. Direita na sua escuta, Alfa e Juliette, portão 07, tá 3520. Decolagem pistão no zero, vento 130 graus, 10 mais. Decolagem pistão no zero, com 1192. 1192, decolado 58, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 3098, colombo 92, grato. contato seu vídeo 1473-0.1. Então 9147, autorizado o táxi e a parte 11, táxi Índia no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem com ajuste no 018. Baixo Índia, contato com o Dragão 0.22, o seu pedido no 9147, reporte para pronto. Chama em Recife, frequência 1-2-1 decimal 5, até 1-2-5 decimal 4-5. Prossegue Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Ah, boa noite, eu vou 2061, frente da Franco, autorização Brasília. 1-9061 no Brasília, nível 380, prepare a subida Ardor 1, transição Elefa, guarde cópia. Autorizado a decolagem pistão no zero, vento 140 graus, 122. Controle, transador com flecha, árvore 1. Solas 147, contratando a decolagem, cruzar nível 3-0, 2-0, autorizada pelo GLF. Sobre nível 3-0, após 2000, LF, parcela 3, 1, armadura 147. À direita, transponder 5470, controle salvador 120, decimal 8. Salvador, Brasília, 380 ao nível, via pêndulo 17. Decolador 10, curva direita, saída agora 1, transição eleva 54770, transforme o controle 1208, pois 13, voo 2061. 19061, no cotejamento correto, chame pronto, puxe bem para o chamamento. Avalendo 9061. 147, chame o recurso 2.8, até 2.0. Bom dia. Com 189 autorizado de vista para 2.000 pés, final 1.0.8, final ILS, sabe que é do lento. Salvador, bom dia, vou no Honda 73 para Guarulhos, 77.4. Honda 173, bom dia, Salvador para Guarulhos, via rota Zulu 10, Taubaté, nível 360. Perfil de saída Sango 1, Leda, Motiva, decolagem pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5477 e o controle Salvador 120, decimal 8. Semana próxima, você conhece o voo. Semana 173.